Todo mundo tá ligado na melhor. Essa palestra. A Rádio do Povo. Você está ouvindo a Rádio Municipalista de Botucatu, ZYK 565, 1240M. Transmissão também pela internet em www.radiomunicipalista.com.br. Para dispositivos Android e iOS, a Muni está em todas as plataformas e também nas redes sociais. Municipalista, a Rádio do Povo, com você em todos os lugares. E agora, na Rádio Municipalista, a Rádio do Povo, o seu amigo José Maria Leonel, acompanhado da boa música sertaneja e muita prosa gostosa. Começa agora o programa do Zé Maria, o programa que você queria. Eita, pai. Opa, 17 horas em Botucatu. Está na técnica o Walter César. Aqui na fala José Maria Leonel. Hã? Aí o senhor, a senhora, você, meu amigo, você, minha amiga de todos os dias. Hã? Patrocinadores: Pedrinho Materiais para Construção, Paulista Supermercados, Comercial B&B, Lojas Regente, Café Tesouro, Matriz Escritório de Contabilidade e Espaço dos Espetinhos da Dri e do garotão, meu amigo lá, tá bom? Então tá bom, né? Certinho, certinho. Então tá bom. César Júnior, é o seguinte, ó. Pra variar, vai começar com o Tião Carreiro. Logo 4 modas do Tião Carreiro. Depois vem 3 modas do Tonico Tinoco. E aí segue o programa, tá bom? Já vai 7 modas para arrebentar, meu. É para começar o programa, tem que acontecer, entendeu? Quem não gosta, não tem quem não goste. Todo mundo gosta, né? Tem quem não gosta, mas é atrapalhadinho do Lelé. É que ele tá falando que ele não gosta lá do outro lado. Então são 17 horas, Botucatu. O que é isso aí? Vai tocar parabéns a você agora para quem? É seu aniversário, por um acaso? Tá bem atrapalhadinho também. Bom, aquilo que eu ensinei para você ontem, vê se você não erra hoje, tá? É, vê se você não erra hoje, tá? Tá, pelo amor de Deus, não faça essa confusão, entendeu? Certo? Bom, agora é o seguinte. O programa toca umas modas velhas para começar, uma meia hora aí, porque tem muita gente que tem saudade desse tempo, né? E toca umas modas mais novas um pouquinho, para criar saudade no pessoal que está moço agora, né? Tá certo? Então tá bom. Toca a moda. Estava no portão, quando o carteiro... Programação em alto astral. O amor de Botucatu. Municipalista. Você está ouvindo a Rádio Municipalista de Botucatu, ZYK 565, 1240M. Transmissão também pela internet em www.radiomunicipalista.com.br. Para dispositivos Android e iOS, a Muni está em todas as plataformas e também nas redes sociais. Municipalista, a Rádio do Povo, com você em todos os lugares. Municipalista. Aqui você começa o seu dia com muita música e informação. De segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6h30 e aos sábados, das 5h30 às 7h, você acompanha aqui pela Rádio Municipalista o programa Manhã da Muni com Fran José. A partir de agora, uma atrás da outra, meia hora só de música. Apresentação de César Júnior. Muito bem, todo mundo então aí agora se preparando para 30 minutos de música sem intervalos comerciais. É a nossa segunda edição, hein? Segunda edição dos 30 minutos, porque realmente está demais aí com as melhores músicas. Vamos lá. Uma atrás da outra. Uma sequência de meia hora só de música. Apresentação César Júnior, o seu amigo de todas as tardes. Vamos lá, começando com Cliff Richard aqui da Muni. Ah, que delícia! Que gostoso, hein? que gostoso começar curtindo uma música dessas 30 minutos, não? Eu já tô dentro de você, vem junto comigo aqui nessa daí, ó. Vamos juntos curtir as melhores aqui da Mune. Vamos nessa, Cliff Richard. Termina aqui o programa A Tarde é Nossa. A apresentação foi de César Júnior, que amanhã estará de volta a partir das 14h. Termina aqui o programa A Tarde é Nossa. A apresentação foi de César Júnior, que amanhã estará de volta a partir das 14h. Municipalista. A partir de agora na Mune, tem Rádio Mulher, no comando de Sheila Adriana. Músicas de qualidade, muito companheirismo e, claro, entretenimento de sobra. Rádio Mulher, agora na Mune. Mulher.